Num gesto de fraternidade, eu venho aqui te desejar, Pantera, um feliz aniversário, muita paz, muitas felicidades, beijo em seu coração, que Deus abençoe seu caminhar, não só no dia de hoje, mas para todo o seu sempre. Fique com Deus, beijo em seu coração, perfume a gata.